No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Profissional Engenharia, problemas de energia? Ligue Profissional Engenharia. As melhores soluções em no-breaks para aplicações de TI e automação industrial. Fone 3322-4200. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltam 14 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, aos amigos, aos municípios que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira de tempo bom. A chuva, então, deu uma trégua. Mínima 13 graus, dia mais fresquinho, mas a máxima chegando aos 24 graus. É uma grande amplitude térmica. Aqui no centro da cidade, a sombra, temperatura na casa dos 15 graus. Olha, a última vinda da vereadora Marcilei Vinhar, o Partido dos Trabalhadores, aqui ao estúdio, ela gerou uma polêmica por conta de um dos assuntos abordados. E, claro, esse assunto repercutiu até por ações dentro da Câmara de Vereadores. As últimas manchetes, digamos assim, que mexeram tanto com a cidade, foram os vereadores pedindo a exoneração da secretária de Educação, Astrid Toso. A sessão ocorreu na tarde da última quinta-feira, lá na Câmara de Vereadores, e serviu para que os vereadores de oposição e da base aliada ao governo discutissem então sobre ação civil pública ajuizada na Justiça Federal de Chapecó contra o ex-prefeito João Rodrigues e a secretária de Educação. A denúncia seria pelo superfaturamento de R$8 milhões na merenda escolar comprada com recursos da União entre os anos de 2007 e 2009. A prefeitura já anunciou que, porque é um pedido, né? Do requerimento parte um pedido, então, de exoneração, que a prefeitura já disse não. Mas, enfim, a discussão, então, foi motivada por esse requerimento 353 da bancada do Partido dos Trabalhadores, que solicita, além dos documentos sobre a licitação, valores e controle das mercadorias escolares servidas, das merendas escolares servidas, das compras, e ainda que o executivo avalie o cancelamento do contrato vigente com a empresa responsável pelo serviço e pedir, então, a exoneração da secretária. A discussão foi acalorada, mas aí foi feito um acordo, né, entre situação e oposição, alterando a redação final do requerimento. Então, nessa redação final, se tirou a parte que falava em exoneração. Pelo acordo firmado, os pedidos de informação foram retirados. O requerimento, então, foi aprovado, e aí a questão que gerou talvez polêmica, ele foi aprovado por 12 votos contra 6. Então, dessa vez, não houve aquela história de a base, né, os vereadores da base, sempre agindo juntos, derrotam, sempre falo nisso aqui, né, a minoria da oposição. Eu digo, sempre há uma questão matemática e a oposição sempre perde, entre aspas, porque eles são em menor número. Dessa vez, houve uma cisão, houve um rompimento, porque somente 6 vereadores da situação, uma abstenção, e os demais votaram não. Todos os demais votaram sim. Então, no final, pelo acordo, os pedidos de informação foram retirados do requerimento, que foi aprovado por 12 votos a 6, né? Apenas com o pedido, e aí é um diferencial, é um pedido de exoneração da secretária e o cancelamento do contrato com a empresa que serve as merendas nas escolas aqui do município de Chapecó. Então, eu fiz algumas confusões aqui, é uma avaliação muito longa, mas essa é a essência. Houve acordo, houve discussão, depois houve conciliação entre os nossos representantes, mas eles entenderam, sim, que deveria, então, em função do processo que corre na justiça, haver esse afastamento, e a prefeitura disse não. Não é um pedido, e eu digo não a esse pedido. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta, então, vai falar aqui o advogado. Hoje não vem na condição de comentarista, né? De colaborador aqui da Rádio Super Condá, mas vem na condição de advogado para falar de uma das partes acerca, então, de como corre esse processo. Para quem não fala o jurisdiquês, né? A pessoa fica um pouco perdida. Ah, mas você já foi até o federal, você já conseguiu uma vitória, por quê? Porque foi reaberto, porque é processo novo. Então, depois do intervalo comercial, a gente tenta, na medida do possível, compreender esses movimentos, né? E o porquê de um pedido tão forte, tão pontual. João Rodrigues está lá em Brasília, deputado federal, mas o entendimento de que se deveria afastar um secretário, uma secretária, né, do governo. Intervalo comercial, a gente volta já. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Credioeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Credioeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Só no Calçados Novo Hamburgo tem festival de preços baixos. São vários modelos de rasteiras e sapatinhas com estilos e estampas diferentes por apenas R$29,90. É isso mesmo que você ouviu, R$29,90. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Agiatec Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. Agiatec Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Todas as semanas, a Folha do Bairro traz em suas páginas um resumo do que aconteceu nos últimos dias e a pauta do que será notícia nos próximos dias. Quem lê a Folha do Bairro sabe mais da nossa gente. Quem anuncia na Folha do Bairro dá maior visibilidade ao seu negócio. 3329-9344. 3329-9344. Folha do Bairro. Você é aposentado ou pensionista do INSS? Vem pro Sul-Americano! Eu sou a Adriana, gerente do Sul-Americano. Aqui você pode retirar R$10.000. E sua parcela fica menos de R$9 por dia. Ligue agora! 3322-8001. O Sul-Americano libera para você que é aposentado ou pensionista do INSS R$10.000. E a parcela, Adriana? Fica menos de R$9 por dia. Esperamos você em Chapecó, no ponto de lotação do Clube Chapecoense. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Dedetiza casas, apartamentos e comércio com produto antialérgico e antitóxico. Terceiriza empresa com garantia dos trabalhos, profissional qualificado, retira morcegos e pássaros da sua residência. A única com equipamentos apropriados para fumegação em tubulações e boca de lobo, prevenindo doenças de pragas e combate ao mosquito da dengue e focos. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. E agora também com cursos e palestras de controle de pragas na agricultura. Dedetizadora Catarinense. Sua saúde começa aqui, na Rua Pequim 632D, bairro Passo dos Fortes, fone 3329-3017 ou 9184-7438. A Miranda encerra suas atividades na cidade de Chapecó e nesse momento agradece a todos os seus clientes e funcionários pela colaboração nestes 11 anos em Chapecó. Lembramos que a partir do dia 28 de setembro, estamos à disposição na sala ao lado da Micromix para recebimento dos carnês e boletos das 8h30 às 12 horas e das 13h30 até às 18 horas, com a gerente Alessandra. Todo domingo das 9 às 10 da noite, o Som do Esporte. Apresentação do jornalista Gisélio Luiz Catalan. Oferecimento. Supermercado Gaúcho, variedade, promoções e economia. Na Marechal Deodoro, 1496D, bairro Maria Gorete, fone 3322-1933. Refinados Pizzaria. Pizzaria aberta de segunda a sábado à noite, com entrega em domicílio também ao meio-dia. Na Índio Condá, 961E, bairro Presidente Médici, fones 3322-6190 e 3322-6121. Borracharia e Estacionamento Vaires, em novo endereço. Alex avisa seus antigos clientes que está localizada agora a rua Porto Alegre 294E, quase em frente ao Bar do Zé. Sorvete Italiano, o Legítimo, duas na Getúlio, uma em frente ao Bradesco e outra próxima ao Calçadão. O Som do Esporte, todo domingo, das 9 às 10 da noite. Distribuidores Ford apresentam seu Ford com taxa zero e 30 meses para pagar. Ford Ka 2015 por R$ 39.390 à vista. Ou taxa zero, com entrada de R$ 25.603, mais 30 parcelas de R$ 490. É Ford Ka 2015 com 30 meses para pagar. Venha conferir de perto no seu distribuidor Ford Esperandio em Chapecó. Respeite os limites de velocidade. Com o Pronatec e outros programas do governo federal, hoje o Brasil tem a melhor educação profissional do mundo. 27 medalhas nos deram o primeiro lugar no World Skills, a maior competição mundial para estudantes de ensino profissional. 25 desses medalhistas fizeram Pronatec. Acesse pronatec.mec.gov.br e faça parte desse time. Uma pátria educadora avança com educação profissional de qualidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Um carinho, um toque, um aperto de mão. Tudo que você precisa tem na Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Bem-estar, economia e qualidade é curtir o bom de viver. Farmácia São João, de bem com a vida, de bem com você. Farmácia São João. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Profissional Engenharia, problemas de energia? Ligue Profissional Engenharia. As melhores soluções em no breaks para aplicações de TI e auto Automação Industrial, fone 3322-4200. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltando 2 minutos para as 9 horas da manhã, quero saudar aqui a dupla de advogados que comparece hoje ao estúdio. Primeiramente, como já falei, Luiz Antônio Palaoro, bom dia, seja bem-vindo. O espaço que foi solicitado por parte da defesa do João Rodrigues hoje é para o repasse de informações técnicas. Por quê? Quando Marcilei postou, fez a postagem, né, colocando, digamos assim, fazendo um resumo da questão, ali já houve bastante polêmica, que aumentou, né, na medida em que essa discussão evoluiu para dentro da Câmara de Vereadores. O que que ocorreu, Palaoro, para que a gente entenda? Porque aí, naquele dia que o Palaoro entrou ao vivo aqui, enquanto estava a vereadora Marcilei, ele disse, gente, isso é besteira, ele usou esse termo, isso é bobagem, porque são coisas diversas, porque um processo já está encerrado, porque ela está requentando informação. Então, eu gostaria, de uma forma muito técnica, né, que os meus ouvintes compreendessem a situação. Seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia, Cláudio, meu assistente aqui, meu filho, Cláudio Palaoro. E nós hoje esperávamos, e bom dia aos ouvintes, claro. Nós esperávamos, Raquel, hoje que viesse um advogado também da Astrid, né? Para que fizesse, nos ajudasse, digamos assim, no contraponto da secretária. Afinal, ela também está sendo acusada. Mas, infelizmente, como não pôde vir, nós vamos fazer o programa e vamos tentar esclarecer de todos os lados essa questão. Mas antes, Raquel e ouvintes, eu gostaria de apenas rebater algumas colocações da vereadora daquela quarta-feira sobre a questão de o advogado ameaçar, intimidar, provocar para debate. Eu posso dizer para a vereadora que ela não conhece como é que funciona a justiça, não conhece como é que funciona a atividade do advogado. Por isso ela entende como ameaça se a gente disser. O sujeito que falar bobagem e falar em verdade vai responder por dano moral. A gente não ameaça ninguém, o advogado fala em nome do cliente e faz o processo. E eu já fiz vários processos contra essa gente. Não intimido ninguém, até porque não tem por que intimidar, né, Raquel? Sim, ela se ressentiu um pouco da sua fala. É, na realidade não tem por que intimidar. Nós não intimidamos. Olha, eu tenho 40 anos de profissão, não intimidei ninguém nunca. Simplesmente processei. Ganhei alguns, perdi outros, mas a vida é assim mesmo, né? Em relação à questão do debate, eu aceito de imediato. Só gostaria de saber qual é o tipo de debate que a vereadora quer fazer. Processos que já terminaram, por exemplo, como o caso da Inepar, que ela falou aqui, isso já foi discutido por mais de 40 desembargadores, juízes, promotores, ministros até do STF. Não tem por que discutir uma causa que foi perdida pela municipalidade, mas não foi por um governo só. Isso vem desde 1988. Isso são 8 mandatos de prefeito, 8 procuradores gerais, mais de 40 magistrados julgaram. Quer dizer, não tem por que discutir isso. Agora, se ela quiser discutir, agora eu aceito. A questão da roubalheira federal, por exemplo, da roubalheira do BNDES, a roubalheira da Eletrobras, a roubalheira do Petrolão e a roubalheira do Mensalão, aí nós vamos discutir. Mas aí também não é um pouco aqui de desvio de foco, porque não seriam, Palauro, questões muito longe da nossa esfera. Mas ela falou aquele dia, eu gostaria de dizer isso. Então está aceito o debate, só vamos ver qual é a pauta. Qual a pauta do debate? De pauta. Ok. Mas em relação à questão do João Rodrigues, desse processo, Raquel, eu diria que esse pessoal da esquerda radical de Chapecó, eles se pegam nesses processos como um pau de afogado no rio. Faz anos que isso está rolando. Um processo que foi até o STF. Foi dado um parecer da própria Procuradoria-Geral da República, dizendo que não teve crime, que não teve irregularidade administrativa, não teve nada, e, portanto, foi arquivado. Não tem por que ser colocado como uma tábua de salvação, não é? Daqueles que querem raivosamente condenar João Rodrigues. Não vejo isso, não vejo como acontecerá isso. Em primeiro lugar, porque o próprio procurador da República, ele fala bem claro, e o ministro, a ministra que aceitou, e não houve contestação a partir dali, em 15 folhas da autoridade policial que fez o inquérito na época, o inquérito é um procedimento anterior ao processo, né? De 15 folhas, concluiu pela ausência de ilícitos penais nas condutas analisadas. Ora, eles ouviram mais de 100 pessoas nesse processo, nesse procedimento todo, porque não é só um, né? São vários. Até a questão da empresa foi, digamos, analisada, a questão previdenciária, se houve ou não sonegação na época, porque a denúncia foi tão ampla que todo mundo ficou envolvido nisso. Eles ouviram as autoridades administrativas, nutricionistas, todas as empresas que participaram da licitação na época, algumas que não participaram também foram ouvidas, e aquela que foi quem ganhou a concorrência e que está até hoje, me parece, foi ouvida também, todos os seus funcionários, e chegaram à conclusão que não tinha ilícito nenhum. Se houve, digamos assim, um excesso de comida, porque as crianças comiam mais. E aí tem também um depoimento do próprio ministro, do próprio procurador da República, dizendo que os professores, os funcionários das escolas também comiam. Portanto, essa questão também do excesso, se fosse o caso de excesso, quem teria que responder seria a empresa, e não o João Rodrigues, que foi apenas o signatário de uma licitação. A comissão de licitação foi ouvida também nesse processo, comissão permanente da prefeitura, quer dizer, não teve nenhum envolvimento particular de ninguém, foi feito abertamente e chegou-se à conclusão de que não tinha crime nenhum. Portanto, eu não vejo como agora quererem dizer que isto pode ser, digamos assim, reaberto. Isso é um processo que agora na esfera civil está sendo pleiteado por outro órgão do Ministério Público aqui do Estado de Santa Catarina, que é natimorto, Raquel. Sabe o que é natimorto? Nasceu morto, porque a hora que chegar no STF ele vai ser absolvido. Agora, para a gente compreender, então, este primeiro inquérito, né, é um inquérito, tem o número direitinho, tem a relatora é a ministra Carmen Lúcia, então chegou ao Supremo Tribunal Federal. Esse primeiro inquérito, que foi apresentado pela Polícia Federal, começado aqui em Chapecó, teve a seguinte decisão, com a assinatura da Carmen Lúcia, super recente, 21 de maio de 2015. Isso, exatamente. Né? Ele diz, então, que pelo exposto, acolhendo o parecer do Procurador-Geral da República, o Janot, disse o Janot que nenhum elemento de prova sequer cogita de conduta do congressista, no caso João Rodrigues, né, quando o prefeito de Chapecó, que pudesse estar imbricada em alguma das hipóteses iniciais da apuração, que nada se comprovou de resto quanto à materialidade dos crimes aventados, né, o que poderia acontecer na hipótese apuratória inicial, determina o arquivamento do presente inquérito. Isso posto, teria se encerrado uma discussão. Quando a Marcilei esteve aqui, ela disse, não, mas isso é um novo processo, um novo procedimento, ela disse, muito bem, aquilo foi arquivado, né? Agora, o que eles dizem é que é uma nova ação civil pública, é referente àquele mesmo período. O que é que está se discutindo agora? Que ela disse, olha, são 18 irregularidades, o prejuízo pode chegar a 8 milhões de reais. Se aqui, para o ouvinte entender, se abriu o inquérito, não houve andamento, se ele foi arquivado, porque não havia nada que dissesse, olha, há irregularidades, o que está acontecendo agora? Está acontecendo que digamos assim, o coração do processo já foi fulminado. Sim. Com o arquivamento no Supremo Tribunal Federal, dizendo, não por falta de provas, na realidade, falta de provas de elementos que conduzissem a um crime ou a uma irregularidade de licitação. Mas ele entra no mérito dizendo que, não tendo esses elementos, não há crime. Não há responsabilidade do gestor. Portanto, se naquele processo, que é o mais importante, que foi julgado pela Suprema Corte do Brasil, a mais alta corte, pedido o arquivamento, absolvição em si, digamos, entre parênteses, do congressista, que é o deputado João Rodrigues, como é que agora vai se começar, digamos assim, a reanalisar aqui? Pode até acontecer, porque as instâncias jurídicas são diferentes, mas certamente, chegando em Brasília, está morto o processo. Quer dizer, nós vamos perder um monte de tempo, vamos gastar dinheiro em cima disso, por uma denúncia raivosa da época, mas acatada e vamos chegar pelo no Ministério final Público. Sem, com uma inocuidade que não vai fazer dano a ninguém, a menos, ao menos contra a figura do João Rodrigues como uma agressão moral. Mas nada então, mais. Se, eu volto a questão para ficar mais claro. Encerra-se aquele, vamos dizer, aquele inquérito foi encerrado. Ponto final. Agora, como falou a Marcilei aqui, porque essa é a dúvida do ouvinte, mas se encerrou, se está tudo resolvido, para que os vereadores foram fazer aquela discussão na Câmara? É política, e, né? Pois é, e pediram o afastamento. Aí a vereadora disse, não, esse aqui é um novo pedido do Ministério Público Federal para nada que disso. Se investigue. O objeto é o mesmo, o coração é o mesmo. Mas o que há são instâncias de julgamento. Por exemplo, quando chegou em Brasília, se apurava a questão criminal que entrou no mérito das irregularidades, se tinha ou não. Se eles concluíram que não tinha irregularidade, por que é que vai se discutir agora se tem ou não tem novamente? Isto poderá, obviamente, ter alguma vida, mas ele vai chegar um momento que vai ser arquivado também. Quer dizer, então, não tem sentido nenhum. Se tivesse sido, digamos assim, primeiro analisado aqui e depois fosse para Brasília, poderia se alterar. Mas se foi antes para Brasília, que é um tribunal superior, voltando agora na justiça local, digamos assim, mesmo que seja federal, pois é, ela não vai ter nenhum dano futuramente, Raquel. Porque com certeza absoluta. Pois é, diz aqui, olha, a denúncia civil pública, né, pede, então, bloqueio de bens, ressarcimento de valores novamente. Tendo havido este não, né, essa decisão por não ter ocorrido o crime, agora existe um novo, então, uma nova ação com denúncia civil pública por parte do Ministério Público Federal, fazendo esse pedido de bloqueio, de investigação, de ressarcimento, relatando irregularidades. Isso procede? Olha, Raquel, essa questão, vamos deixar bem claro para os ouvintes, ela é de 2007 a 2009. Sim. Só. Embora essa empresa tenha continuado, não é? De lá para cá, pelo que consta, não tem nenhuma mais irregularidade, quer dizer, a irregularidade que eles enxergaram teria sido nesse período. Obviamente, o João Rodrigues não admite isso, porque não tem nenhum sentido. Mas veja, se aquilo que foi para Brasília foi para ver, para analisar toda a questão, digamos, criminal e questão administrativa, e voltou exatamente com um pedido de arquivamento, não tem por que se reinsetar. Mas nós não podemos também ignorar que o Ministério Público tem, nas suas diversas faixas de atuação, poderes para entrar com ação. E o juiz não pode imediatamente extinguir a ação. Ele é obrigado a ouvir todo mundo. Então, há todo um caminho legal, natural. Todo um caminho legal, exatamente. Isso na justiça é muito comum, viu, Raquel? Se rediscutir questões que praticamente a gente sabe que chega no final, está morto. Eu vou ler aqui apenas um trecho, já que nós estamos sozinhos aqui, nós temos tempo hoje, né? Sim. Da fundamentação final de quem? Do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Fundamentação: nenhum elemento de prova sequer cogita da conduta do congressista, ex-prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que pudesse estar imbricada em alguma das hipóteses iniciais de apuração. Quer ver? Isso quer dizer, aquele pedido inicial que foi feito aqui por um vereador na época, está aqui sendo rebatido pelo próprio procurador. Nenhuma conduta imbricada em alguma das hipóteses iniciais de apuração, que foi aquele pedido. Ressalte-se a esse respeito que não há no direito penal brasileiro responsabilidade de comando ou de resposta por superior. Quer dizer, ele está falando aqui que o prefeito não é responsável, dentro do direito penal, por ter apenas assinado o edital. Não cabe presumir que o prefeito de uma cidade de mais de 200 mil habitantes tenha controle sobre cada licitação efetuada no âmbito municipal. Ora, isso são palavras do Procurador-Geral da República, endossadas pela ministra do Supremo, que mandou arquivar. Nada se comprovou, de resto, estou lendo aqui, de resto, quanto à materialidade dos crimes aventados na hipótese apuratória inicial. Isso quer dizer, nada se apurou com respeito àquilo que foi pedido, dizendo que havia roubalheira, que havia isso e aquilo. Aliás, roubalheira tem no governo federal mesmo. A autoridade tributária, o que diz aqui, afastou categoricamente a hipótese de sonegação de contribuição previdenciária, até da empresa. Veja, que aqui está entrando no mérito até da empresa. Não teve sonegação nenhuma quando eles disseram que tinha. Ficou demonstrado que as alterações no objeto do contrato tinham justificativa lícita. O que, que é isso? Por exemplo, se tiver que alterar a questão do fornecimento de alimentos ou prorrogar o contrato, é porque tinha justificativa lícita. Nós não temos que discutir isto se a justiça disse há justificativa lícita. E não há elementos aptos a caracterizar a limitação à competitividade na licitação. Como quem disse, foi direcionado para aquela empresa. Bobagem, está dito aqui, ó. Não há elementos aptos a caracterizar limitação à competição da licitação. Visto que as demais empresas que demonstraram interesse no certame apenas não prosseguiram nele devido aos custos para manutenção de escritório na localidade de prestação de serviço, que era em Chapecó, exigência que se justificava para o bom andamento da execução. O próprio procurador diz isso. Todos os depoimentos, com efeito, convergem para a regularidade e lisura do procedimento. O que quer dizer isso? Lisura da licitação. Restando para a esfera administrativa a aferição de eventuais irregularidades formais em sua área de atuação. Bom, no fim, conclusão. Ante o exposto, o Procurador-Geral da República promove o arquivamento feito em relação ao investigado com base no artigo do Código de Processo Penal. Aí vem a ministra e diz, decido. A jurisprudência desse tribunal consolidou-se no sentido de irrecusável pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral. Inquérito policial, arquivamento requerido pelo chefe do Ministério Público por falta de base empírica para a denúncia. Irrecusabilidade, quer dizer, não pode ser recusado. E no final diz assim, Por isso, se é o procurador-geral mesmo que requer o arquivamento, como é a atribuição de sua hipótese de competência originária do Supremo, a este não restará alternativa que não seja o seu deferimento por decisão dos efeitos rebus sic stantibus, que apenas impede, sem provas, o oferecimento de denúncia. Isso quer dizer... Tradução. Que se admite como um processo sem provas, não pode ser recebida qualquer denúncia. E daí, por final... Acolhendo o parecer, diz a ministra, determina o arquivamento do presente inquérito. Portanto, o coração da dita irregularidade, seja na parte criminal, seja na civil, está morto. Porque como é que tu vai condenar criminalmente sem ter base nenhuma? Não pode, está arquivado. Mas civilmente, se não tem a mesma base, como é que vai ser arquivado? Isso é uma incoerência total. Pois é, como é complicado, isso, né? Isso é bom para os advogados, olha, justamente uma ação boa para o advogado defender. Que campo vasto. Porque é mais fácil do que se imagina. Mas, ao mesmo tempo, Palaoro, aí a gente deixa um pouco a sua condição de advogado da parte do João Rodrigues, a gente vai para o intervalo comercial. Se essa explicação foi tão didática, né? O que é que fica para quem não é juiz, para quem não é jurista, para quem não foi para a faculdade de direito, mas que se sentiu confuso, se... Isto tudo que aqui foi posto já nos diz que não houve problema. Por que, então, uma sessão tão acalorada na Câmara de Vereadores? Eu peço, então, agora para que o Palaoro troque de canal, né? E aí, então, a gente, se houve essa explicação, se houve essa questão, por quê? Me pareceria óbvio, então, que na movimentação da Câmara de Vereadores, em uníssono, toda a base dissesse, olha, absurdo, dispensável... Votamos contra qualquer requerimento, porque não vemos a menor fundamentação dele. Devia ter ocorrido, né? Pois é, mas justamente ocorreu o contrário. É uma das poucas vezes em que eu acompanho alguns os movimentos. Alguns são mal informados, né, Ricão? Eis a questão. Então a gente vai para o intervalo comercial e tenta compreender o que, que foi isso de que... Então, apenas tendo, não sei se houve uma explicação didática como essa ou não, mas apenas 6 vereadores disseram não para o tal do requerimento. É intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Olhe aqui, preste atenção. Atenção! Atenção para as sensacionais ofertas que a Ufana tem para você. Tapetes indianos a R$16,90. Tecido para lençóis com 2,40 metros de altura a R$6,90 o metro. Regatas femininas a R$9,90. Sutiãs do Loren a R$16,90. Cuecas adulto em malha de algodão a R$3,90. Mantas de casal em microfibra a R$22,90. Camisas Gola Polo adulto a R$18,90. Fronhas avulsas, belíssimas estampas, apenas R$3,90. Cortinas prontas a R$39. 3 pares de meia adulto esportiva por R$5. Alfana, lugar para comprar muito, mas muito mais barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Eu já não aguento mais os juros altos do cartão. Ficar devendo, pagar o mínimo, não, não, não. Sorte que o Sicoob tem a solução. O Sicoob Card tem os menores juros e vantagens de montão. Aos juros altos, não, não, não. Junte sua voz à nossa. Faça já seu Sicoob Card, o cartão de crédito do Sicoob. Você pediu? A Badalote Materiais de Construção atendeu. Voltou a promoção de tijolos 8 furos, tamanho 1150 por 1924, apenas 799 mineiro à vista. Os tijolos 8 furos são a sensação do momento. Aliam qualidade à economia, pois são utilizadas apenas 20 peças por metro quadrado. Badalote Materiais de Construção financia suas compras em 10 vezes no cartão Visa ou Mastercard. Rua São Pedro, telefone 3322-2932. O supermercado Alberti do São Cristóvão está sempre ao seu lado, oferecendo qualidade, bom preço e a maior variedade em produtos. Isso sem contar com as ofertas imbatíveis que o supermercado Alberti do São Cristóvão oferece todos os dias. Gêneros alimentícios, completa fruteira, carnes inspecionadas e a melhor padaria. Escolha você também o supermercado Alberti do São Cristóvão. Economia e qualidade no seu dia a dia. Sabe onde encontrar embalagens para supermercados, lanchonetes, restaurantes, açougues, panificadoras e outros estabelecimentos comerciais? Multiembalagens, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Papelaria e Bazar União. O fone 3323-3492. Atenção, nesta segunda, terça e quarta, você compra calçados para toda a família e começa a pagar só em fevereiro de 2016. Na Nery Calçados de Chapecó, vem pra cá. Nossa escola, nosso futuro. O ensino catarinense cada vez melhor. Como estudante online, meus pais acompanham de perto o que eu faço na escola. E é bem fácil, é só entrar no site, colocar a senha e pronto. Dá pra ver as notas, avaliações e frequência. Dessa forma, eles estão sempre presentes na construção do meu futuro. Saiba mais sobre os programas da Secretaria no site www.sede.sc.gov.br. Secretaria da Educação, Governo de Santa Catarina. Você que está sempre protegendo sua filha, não pode se esquecer da segunda dose da vacina contra o HPV. Só assim acontece a prevenção contra o câncer do colo de útero. Toda menina de 9 a 13 anos deve tomar a vacina, que é segura e de graça. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Leve a caderneta de vacinação. Vacina contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Profissional Engenharia, problemas de energia? Ligue Profissional Engenharia. As melhores soluções em no-breaks para aplicações de TI e auto Informação Industrial, fone 3322-4200. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. São 9:24 e a gente continua, claro, no intervalo, tentando compreender isso, porque se a explicação aqui do Palouro foi tão didática, se diz, olha, essa nova ação, ela já nasce morta, porque já houve um julgamento em Brasília, já se entendeu que não havia por que dar procedimento àquele inquérito. Mas é o que acontece, há essa nova movimentação e os vereadores, e aí se gerou uma questão muito forte na divisão de pensar, né? Se é tão fácil de entender, por que que os vereadores disseram, ah, mas nós vamos acatar sim, nós vamos acatar, e somente 6 vereadores da base disseram, não, eu não quero saber desse requerimento. Os demais disseram sim, nós vamos acatar esse requerimento, né? Houve então essa negociação, mas houve uma aprovação por 12-6, né? E o que aconteceu, eu disse antes, né? Que é uma nova denúncia tramita em cima de dados velhos, mas é uma nova denúncia. E aí ficou uma discussão muito acalorada. Não sei se Palaoro acompanhou essa discussão e se compreendeu. Por que houve uma divisão tão profunda no pensar se o fato, praticamente pelas suas palavras, se extinguiu? Olha, Raquel, eu compreendo a discussão na Câmara, porque a Câmara é o tambor, digamos assim, da atividade política. Aliás, o Legislativo é o poder mais importante da República, né, onde se representa a população em todas as suas escalas, digamos assim, a sua representatividade. Os vereadores não são mais do que a voz da população. Por isso, a discussão se torna acirrada, isso é normal. Agora, dentro da Câmara de Vereadores não se discutiu nada tecnicamente, se discutiu politicamente, porque é muito bom e é muito fácil a oposição dizer, ah, a secretária está envolvida, o prefeito está envolvido, o ex-prefeito, papapá, estão lá com essa empresa ainda, vão pedir que ela seja exonerada, mas quem tem atribuição de exonerar ou nomear é só o prefeito, não é a Câmara. Agora, esses vereadores, me parece, que votaram a favor da oposição, eles não leram o processo, certamente não tinham informações, senão não teriam votado. Ou, aí, tem um outro aspecto, eles têm algum ciúme, talvez, da secretária, porque ela é vereadora, foi bem votada, e se ela continuar no cargo como vereadora, certamente ela terá ampliado os votos. No cargo de secretária, terá ampliado os votos ano que vem, se for candidato de novo. Talvez tenha também isso, não estou dizendo que tenha, né? Mas pode ter isso. E, por outro lado, e eu não estou aqui defendendo a secretária, porque eu não sou advogado dela. O advogado dela é o doutor Hélio Froza, que ficou de vir e não veio. Enfim, não vejo assim como, de bom senso, digamos, esses vereadores que votaram a favor de um pedido desse, que é esdrúxulo, sabiam que não ia provocar nada, porque o prefeito tem ele a atribuição de nomear ou desnomear, ou demitir, ou exonerar. E chegando lá, obviamente aconteceu isso, o prefeito disse que não ia dar bola, porque o processo, além de tudo, está em, além de ter esse vício de origem, digamos assim, que vai, já nasceu morto, ele vai tramitar normalmente, pode demorar mais 10 anos essa brincadeira aí. Essa e é quanto à questão, aqui o Explório não é da alçada do Palaoro, mas eu exploro o conhecimento dele. Nesse pedido, além da exoneração da secretária, né, porque é um pedido de exoneração, se fala também em cancelamento do contrato com a empresa que fornece a merenda escolar. Até posso compreender no jogo, no peso político, na queda de braço, que é uma figura política se colocando antagonicamente em relação ao outro, eu consigo entender isso. Não gosto, mas consigo entender. Agora, esses mesmos vereadores entenderem que é necessário cancelar o contrato, aí não seria um pouco de leviandade dos vereadores que aprovaram esse requerimento? Ou será que eles têm certeza de que esse... Eu estou aqui... tergiversando, especulando, eles têm certeza de que sim, é necessário romper o contrato com a prestadora de serviço da merenda? Pois é, isso é outra indagação, né, Raquel? Eu não vejo como eles terem votado um pedido desse sem ter analisado o processo. Se eles tivessem analisado a fundo o processo, certamente eles fariam como fizeram aqueles 6, né? Foi 6-12, coisa assim. Esses 6 devem ter lido, né? Os outros não leram. Ou não entenderam. Ou tinha essa questão política de ciúmes lá dentro da coligação, sei lá. Olha, isso seria muito feio. Na medida que eles forem passando por aqui, eu vou ter que fazer essa pergunta. Vai ficar isso pendente já, então, tendo fim desse assunto, né? É feita essa explicação, que é uma explicação técnica, mas que foi requerida. A gente sempre abre espaço. Houve a fala da Marcilei, houve espaço aqui para contraposição. A gente vai cair para uma outra conversa agora. Mas não seria algo bonito de se fazer, algo leviano. Eu quero perguntar, na medida que aparecerem por aqui, né? O entendimento desses vereadores, porque é um passo muito sério. Você diz, olha, peço ao prefeito que cancele o contrato. Aí não pode haver leviandade, né? Aí pode fazer parte de um jogo político. Aí de tem 2009 para cá, Raquel, não teve mais nada que eu saiba. Esse processo aqui é de 2007 a 2009. Isso já passaram 6 anos. Imagine nesses 6 anos se tivesse havido falcatrua, alguma irregularidade. Com certeza teria explodido na Câmara de Vereadores novamente, né? Então não tem por que dizer hoje vão cancelar o contrato, sei lá, o prefeito na realidade sabe da conveniência de cancelar ou não, né? Se está sendo bem feito, bem aplicado e a coisa está funcionando, por que vai bagunçar? Não tem sentido. Justamente, é uma resposta que só os vereadores... Empresa, não, com certeza. Aqui eu estou especulando, já disse. O papel do Palaoro aqui, apresentando os dados, já foi feito, já passou. Agora, o que fica é essa insegurança, né? Mas então, se está tudo tão claro, tudo posto, tudo explicado, o porquê de uma ação que essa sim teria, né? Uma consequência, refazer todo um processo, refazer uma licitação, enfim, haveria também um ônus, um custo nisso tudo. Né? E seria muito leviano por parte dos vereadores. O que chama atenção, e o Palaoro disse aqui várias vezes, nós estamos aqui falando de um processo que remonta a 2007, 2009, já vão lá 6 anos, daqui a pouco 7, daqui a pouco uma década. Eu, finalizando ontem mais uma edição da Revista de Chapecó, a gente não para, então o nosso domingo foi um domingo de finalização, né? Sempre agradeço aqui ao Pedro Viana, que quando falta ao programa, tenho certeza porque estou no meu segundo emprego, que é a Revista de Chapecó. E finalizando a revista, a gente fala sobre a vinda do Fux para Chapecó, do ministro, né, que anunciou, Palaoro, uma justiça, e eu enquanto revia a matéria pensava, mas será? Uma justiça ágil, célere, rápida, né? Com o novo código brasileiro, novo código... Processo civil. Isso, de processo civil, desculpa, para o Brasil. O nosso era antigo, já havia sido feito mais de 80 alterações e mudanças, porque as pessoas mudam, porque o comportamento muda, porque a tipologia do crime muda, porque o que não existia hoje não só existe, como também pode ser usado como arma do crime. Quer dizer, nós mudamos como um todo. Eu sempre questiono muito essa história de evolução, que para mim não está muito bem explicada. Evoluímos por um lado, mas evoluímos de uma forma muito dolosa por outro. E aí ele vem e diz, não, olha, temos boas perspectivas, temos perspectivas de um Brasil melhor. Não sei se esteve no evento da vinda do ministro, mas o brasileiro já não confia mais em nada. Dá para confiar e dizer, olha, a partir desse novo código, nós teremos essa justiça rápida, é gostoso de ler, rápida, célere, eficiente, confiável, poxa. É como um comercial no qual eu quero acreditar. Raquel, na realidade eu já tenho, digamos, nessa estrada de advocacia, 42 anos de atividade, desde o dia 8 de maio de 1973. Me formei em 75, então 40 anos vai fazer agora de formado. Mas eu já trabalhava como estagiário antes, e na época o estagiário tinha que trabalhar mesmo, tinha que assinar junto, tinha que ir para audiências, a coisa funcionava bem. Eu vi, desde o começo da minha atividade, eu vi vários processos, várias leis sobre o processo. Por exemplo, o Código de Processo Civil, ele era de 1917. Ele foi alterado agora profundamente, já teve várias alterações nesse período, mas foi alterado profundamente em 2002, não é isso, Cláudio? O Código Civil. O Código de Processo Civil, quando eu comecei a faculdade, era de 1939. Depois, em 73, houve a outra alteração. E agora vai entrar em vigor o outro no começo de 2016. Sim, mas... Passei por todas essas fases. O Código Penal também era de 1940, agora, depois... de 2001 quebrado, alterou-se novamente. Na realidade, essa utopia do direito, na verdade, é um sonho, né, Raquel? Dizer que a justiça vai funcionar sem morosidade. Primeiro porque a estrutura jurídica, judicial principalmente, ela não se altera assim do dia para a noite. Não é um código de processo civil, que é uma ramificação do direito e de todas as discussões jurídicas, porque tem código penal, processo penal, tem a Constituição, que derruba qualquer argumento em contrário que for a ela. Então nós temos um emaranhado de leis que não vai acontecer isso. Agora, claro, o Fux, o ministro Fux, foi um dos relatores desse Sim. código. Ele tem que acreditar em alguma coisa. O que tem de bom nesse código é que se alteraram alguns recursos judiciais para a causa não ficar, digamos assim, eternamente em discussão. Isso é um grande gerador de angústia. Isso, eu vou dar um exemplo. Essa ação da Inepar por obras que foram feitas sim. na cidade, Raquel, começou em 1989, terminou em 2011. Foram 22 anos de tramitação. E as obras foram feitas em 86 e 88. E não foram pagas. Por isso que a empresa ganhou. Não fui eu quem ganhou. Quem ganhou foi a empresa, né? Então, veja, esses 32 procedimentos dentro desse processo, dessa causa da Inepar, e demonstram exatamente, eu quando fiz a última sustentação no tribunal, que era uma ação rescisória do próprio PT na época, que tomaram mais um ferro ali e tiveram que pagar honorários em cima, e eu ganhei mesmo. Não me pagaram ainda, né? Está em precatório, mas eu vou ganhar um dia. Essa ação, eu disse para os ministros, não termina mais, nós fizemos, eu criei meus filhos juridicamente em cima desse procedimento, digamos assim, dessa ação, mostrando para eles, não economicamente, mas mostrando para eles como é que não funcionava a justiça, com todos esses recursos, com todos esses incidentes, com todas essas ações, e por fim essa ação rescisória sem pé nem cabeça, tanto que eu ganhei, 12 a votos deu 7 para nós e 5 para eles, quando aí tinha também... digamos, uma motivação, tentando, alguns achando que podiam anular o contrato desde o início. Se anulasse, nós teríamos que começar de novo uma ação que já tinha 22 anos, Raquel. Então veja que este tipo de procedimento hoje, com o novo código, ele altera alguma coisa, mas não vai mas ser, não vai ser a panaceia universal. Com certeza não vai ser. Eu quero dar bom dia para o Cláudio Palaoro. Cláudio é filho do Luiz Antônio, trabalha com o pai, tem menos tempo, né? tem menos experiência. Mas, Cláudio, quando você sai da universidade, ainda se sai com aquele entendimento que todo acadêmico, independentemente do curso, se for um formando em educação física, se for em farmácia, se for em agronomia, ele tem a certeza de que ele vai mudar o mundo. Ele tem a certeza de que no pleno exercício da sua escolha profissional, vão haver diferenças. Dá para sair da faculdade de direito, direito ou esquerda? Perdão. É o cansaço dos muitos dias trabalhados aí na revista. Mas, enfim, dá para sair da faculdade de direito, feita a correção, acreditando nessa possibilidade? Ou você já sai... Bom, você vai colocar. O Palaora que botou em utopia. Eu pretendo ainda dizer possibilidade de mudança, de agilidade, de rapidez. Porque, infelizmente, como as pessoas dizem, mas não adianta, não confio, não acredito, não vai dar nada. Qual é o espírito? Como é que você sai da faculdade? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel, bom dia, ouvintes. Na realidade, todo acadêmico e o formando, quando ele sai da faculdade, ele sai com uma esperança, com certeza, de que a lei funcione, principalmente na questão do direito, né? Então, eu não sou tão novo assim, na verdade eu me formei em 2004, então eu já tenho aí 11 anos. De formado, e antes disso a gente já trabalhava no escritório, como estagiário, enfim, e me criei lá dentro. Então, o pai, desde que eu me conheço por gente, ele já era advogado, já trabalhava aqui, então a gente acabou se criando lá dentro. Então, já tem uma certa experiência, né? Mas é uma questão... leitura de décadas depois. Olha, o Palaoro voltou aí a 70, 80, né? É uma vivência diferente. A gente pode dizer que o direito no Brasil, aquilo que vocês aprenderam no banco acadêmico, ele pode ser renovado, revisto. Fico pensando, você já vai lá com esse cansaço, já recebe o canudo dizendo, bom, bora lá, né? Fazer o quê? É esse o sentimento? É, exatamente. Na verdade... o que a gente aprende mesmo, pelo menos no meu caso, eu acredito que na maioria do pessoal que se forma em direito e até em outras profissões, a gente aprende mais é trabalhando do que na própria faculdade. A faculdade, eles dão o caminho, dão o diploma, ensinam onde você vai buscar um determinado assunto, pesquisar, jurisprudência, né? Então, a gente acaba aprendendo mesmo é trabalhando com experiência, processos que se tem um resultado favorável, outros que nem tanto, outros contra. Então, a gente acaba ficando um pouco cascudo aí em relação a isso, mais na própria experiência mesmo. Mas dá para acreditar, com certeza. É um dos... Né, a gente precisa acreditar que a lei ela vai melhorando, vai se adaptando conforme a evolução, né, da sociedade. Essa questão do novo código é um exemplo disso. O Código de Processo Civil era de... 1900, ainda, né? Está em vigência. 30, ele é de 73. Ah, então, 73, desculpa. A sociedade ela vai se atualizando, tem a questão da internet, tem uma série de coisas assim que elas vão vindo, e a lei ela não havia uma previsão exatamente sobre aquele determinado assunto. Então, conforme vai surgindo os problemas e as novas discussões, a lei ela tende a ir se adaptando a isso, para que as coisas possam ser resolvidas, né, na esfera jurídica. E atende, porque eu fico pensando, olha, o Fux, na fala dele, disse, olha, vão haver como que, não novos atores, mas instituições, digamos assim, ou figuras que vão agilizar. Por exemplo, vai haver uma aproximação maior, uma busca maior por acordos, né, para que aquele processo não evolua, não fique, não vá, não tenha recurso. Quer dizer, as partes muitas vezes falecem, né? Vão a óbito e não tem esse desfecho. Dá para acreditar nessa figura, então, do mediador, né, legalmente constituído, que vai dizer, ó, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar fazer aqui algo que seja razoável para os dois e para que não evolua em dezenas de anos de algo que tira a expectativa de todo mundo. Isso, pelo menos, pode-se dizer, poxa, é um bom ponto no caso aqui? Com certeza, a conciliação ela sempre é bem-vinda, porque ela reduz consideravelmente o tempo de tramitação, né? Então, as partes, às vezes, têm aquela a intriga um pouco pessoal. Às vezes, quando a coisa vai para o judiciário, existe um pouco de mágoa de um ou de outro. E a partir do momento que você concilia, que você coloca um na frente do outro, com o conciliador, enfim, com o juiz, com alguém que possa mediar isso... não tenho dúvidas que é uma maneira de abreviar a tramitação processual, né? É, nós estamos aqui falando, Palaoro, né, com toda a propriedade, disse, olha, é o novo código do processo civil brasileiro, né? É neste caso, é aí que funciona, não estamos falando aqui de homicídio e mediação no caso do homicídio. Por favor, é que o provinte entenda, né? São áreas, são mega áreas, mega departamentos, digamos assim, mega segmentos, e que nesse... E pode haver outra coisa que me chamou a atenção, foi, olha... Estabilidade das decisões judiciais, né? Baseada, então, também isso vai ser, está previsto agora, do uso de precedentes. Já aconteceu parecido? Então, vamos nos balizar nisso para decisões futuras. Foi o que eu entendi. Isso é bom? Isso agiliza? Quer dizer, se eu briguei com o meu vizinho, se eu, sei lá, não consigo imaginar que qualquer coisa, mas a gente sabe que até briga, é muito utilizado em matéria de jornalista, né? Até uma briga de vizinho que vire processo vai demorar anos porque tem coisa mais importante para ser resolvida. Isso pode ajudar? Quem tem agora uma ação pendente vai pensar o quê? Ó, oh, que beleza, a partir de março de 2016 minha vida vai mudar? Não. É, isso. Isso. Eu quando falo em utopia, Raquel, eu não falo com descrença, né? Eu digo utopia no sentido de que tudo vai cair do céu, tudo vai ser resolvido no próximo ano, né? Que amanhã amanhece diferente o tempo. Não é assim. Infelizmente, a estrutura do judiciário é muito emperrada. Nós temos falta de juízes, nós temos falta de locais para julgamento. Os fóruns, normalmente, alguns são mais ou menos, outros são bons, outros são ruins. Nós temos aí prédios em cidades menores muito precários, e o próprio judiciário, os juízes, por exemplo, nós teríamos que ter, como nos Estados Unidos, um número X de processo para julgar, nós aqui temos 10 vezes mais cada juiz. Quer dizer, se tu bota uma carga de 10 vezes mais, como é que tu quer que resolva isso de uma hora para outra? Não é fácil. Claro que essa questão, como diz o ministro, de excesso de recursos, fase conciliatória e outras coisas, vão ajudar, não tenha dúvida. Mas não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, com certeza absoluta. Agora, claro que é bom. Ele evolui, como disse o Cláudio, a sociedade evolui e vão se alterando as leis, na realidade, para adaptar no que aconteceu anteriormente com uma lei posterior para dizer que aquilo já não pode mais ser feito ou que possa ser feito, não é? Esses precedentes que o ministro fala são jurisprudências, são entendimentos consolidados de tribunais que certamente agora, com o novo código, vão ser aplicados. Por exemplo, se um juiz julgar diferentemente do que um tribunal julgava, ele vai morrer na casca mesmo. O tribunal vai anular essa decisão dele. Atualmente, não. Antes desse novo código, ele pode julgar, e esse é o exemplo típico do caso do João Rodrigues, quando um tribunal já de Brasília disse que não tem crime, ele recomeçou aqui, noutra instância, noutro tipo de procedimento, mas recomeçou, porque as instâncias jurídicas são diferentes. Agora, com a entrada em vigor do novo código, certamente algumas causas não terão, digamos, prosseguimento adequado quando forem julgadas contra o entendimento que já está consolidado. Então, nesse aspecto, sim, mas que vai resolver tudo, eu não acredito. É, eu não quero resolver tudo, eu entendo, mas muitas vezes a ansiedade do brasileiro em geral, ela vem associada a quê? Ou diferente, ou a descrença já vem junto com a ansiedade, não sei o que antecede aqui nas palavras que eu estou usando, nesses adjetivos, mas não se acredita, né? Não se acredita que vai resolver, não se acredita que vai resolver a curto prazo, e infelizmente, muitas vezes também, a gente tem a sensação daquele juiz lá encastelado, como é que pode acumular tantos milhares de processos? Como é que a situação pode chegar a esse ponto? Se fôssemos falar em culpa, é culpa de quem? É o juiz que se acaba de trabalhar ou é o juiz que rende pouco, né? É um juiz que poderia acelerar, mas já foi vencido também pelo cansaço e tanto faz como tanto fez. Ele pode imprimir um ritmo ou não? Tudo hoje foi judicializado, né? Um pneu furado, um risco no carro. Eu não consigo pensar em algo banal, mas eu digo, não, agora eu vou te tacar um processo para você ver como é que é bom. Essa judicialização é erro do juiz que é lento ou é o brasileiro que entendeu que sim, ele pode buscar um amparo legal quando ele se sente prejudicado? Olha, Raquel, tem as duas coisas. Em primeiro lugar, os juízes, me parece, hoje fazem o máximo. São poucos juízes que não trabalham. Na realidade, o excesso de trabalho é muito grande. É muito grande. E, por outro lado, a questão de judicialização de qualquer problema se leva ao judiciário, isso é natural. Isso é uma evolução da sociedade. É uma evolução ou acaba atrapalhando a sequência das coisas? Não, é uma evolução, porque afinal as pessoas procuram o seu direito. Agora, se o Estado não está dando condições de ser julgado o seu direito, aí é um erro do Estado. Como na realidade, Estado, que eu digo, o órgão, seja federal, municipal, estadual, né? O Estado como um todo, como aquele ente acima do cidadão. Se o Estado não dá o retorno, obviamente a sociedade reclama. Agora, que falta juízes, isso é pacífico. No Brasil todo, nós temos uma carga muito grande de juízes, e olha que eu não tenho por que estar defendendo eles, mas essa é a realidade, nós não podemos esquecer disto, que há um excesso de trabalho. E, portanto, o excesso de trabalho só reduziria se tivessem mais juízes. Veja, nós temos aí ações, mesmo ações civis públicas. Por que que essa ação do João Rodrigues chegou agora ao Supremo, depois de 2009? Chegou só em maio agora, que foi extinta. E agora recomeçando, através de um novo procedimento da área civil, como nós estamos falando até agora, numa outra instância, depois de 6 anos. Isso equivale a dizer o quê? Equivale a dizer que o judiciário não está preparado para o volume de trabalho. Não só o judiciário, a própria Polícia Federal, que fez o inquérito, está soberbada de serviço. Pois é, aí a gente entra naquela escala, né, de meu Deus, mas aí a polícia está mal. O PM, pobre PM, esse conta com a minha solidariedade, porque não tem forma de comparação. E o brasileiro se pergunta, mas se, por exemplo, vamos lá comprar briga com os juízes, se, por exemplo, a remuneração não fosse tão alta, aquela história, eu contrato um funcionário de 30 mil ou contrato 3 funcionários de 10 mil reais? Será que não era melhor ficar com 3 de 10 para aumentar essa população que presta esse serviço tão importante? Ou premiar a excelência e ficar só com um que ganha lá pelos seus 25, 27 mil? Fica quicando essa pergunta para ser discutida, né? Ou especulada, ou tricotada depois do intervalo comercial. Se você quer participar, 9176-3697, o WhatsApp. Também você sabe que pode acessar aqui via e-mail ou mesmo por telefone. É intervalo comercial e a gente volta já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:45. A Van apresenta Surpresas da Estação, coleção infantil verão 2016. As tendências para a estação mais quente do ano estão cheias de novidade e diversão. Aproveite! Blusinhas e camisetas infantis a partir de R$ 19,99. E todo o setor em 5 vezes, sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até este domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, a loja das crianças. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Águia Tech Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Só no Calçados Novo Hamburgo tem festival de preços baixos. São vários modelos de rasteiras e sapatinhas com estilos e estampas diferentes por apenas R$ 29,90. É isso mesmo que você ouviu, R$ 29,90. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédio Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédio Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051.

Faltando 8 minutos para as 10 horas da manhã, a gente interage com os ouvintes. E claro que em questões legais, é complicado, né? Quem não é advogado, quem não, né, não está habituado, e como deve ter acontecido também dentro da Câmara de Vereadores, isso requer pesquisa, estudo. É sempre que eu digo aqui, ser vereador, eu acredito que em boa parte do tempo requer que você seja um estudioso de questões. Tem que tirar tempo para sentar e estudar. Eu recebo aqui um WhatsApp dizendo: bom dia, em relação à votação do requerimento na Câmara de Vereadores, é óbvio que é político, pois vários vereadores da situação querem a cabeça da secretária. O Gesmar Marafon aqui foi direto ao ponto. Ele acha então que foi muito mais uma movimentação política do que qualquer outra. Doutor Palaoro, olha, a pessoa veio aqui entregar a... Ele diz: o nosso vereador Cleiton Fossá disse: não se fica rico na política, e se fica, devemos ficar de olho, abrir o olho. Devemos ficar mais de olho no governo federal também? O que é que faz um ex-presidente, essa pergunta foi escrita aqui de próprio punho, um ex-presidente Lula no Planalto, comandando reuniões estratégicas para o nosso país? Qual a participação da filha da Dilma nas reuniões, como por exemplo na ONU? Quem é que paga as contas? É uma questão bem política, fala aqui a Cássia Lajus, deixou aqui para então para o Palaoro esses questionamentos, né? Ela já aumentou então aí para uma amplitude mais geral, falando do Brasil como um todo. São questionamentos, Palaoro. O que a gente pode dizer, Raquel, é que realmente o ex-presidente Lula aí nessa história de transitar por cima, me parece que ele está sendo um lobista aí hoje, mais do que qualquer coisa, né? Ele procura os outros países, ele, o Zé Dirceu e não sei o quê, talvez seja, tenha alguma parceria, né? Para tentar comandar reuniões, para ver o que pode ser ajudado, um país para o outro, mas não dá mesmo para entender a participação dele e da filha, da Dilma, também não se sabe exatamente, porque tem muita coisa que se espalha, digamos assim. E, digamos assim, eu já não posso mais dizer, porque já me chamaram a atenção aqui, que é um cacuete que eu uso. É bom essa. É bom as pessoas. Mas as pessoas são extremamente atentas. O que é bom, porque nos corrigem. Mas se for só esse cacuete, tá bom, né? O problema é quando o sujeito tem muito cacuete. Começa a enumerar cacuetes. Então, o Lula, como ex-presidente, deveria ser um estadista, mas ele não está sendo. Está sendo mais um lobista do Brasil no exterior, talvez para aqueles países aí de mais esquerda, né? E claro que, como diz aqui o vereador, o que diz a Cássia, não se fica rico na política, obviamente não se deve ficar, porque afinal a política não é uma profissão, né? Isso nós já falamos aqui a última vez, e tudo aquilo que se ganha em política, se não for com falcatrua, ele acaba sendo gasto, porque o próprio salário deles não é muito grande, embora a gente saiba que os vereadores não deveriam ganhar o que ganham, né? Deveriam ser muito menos, aí fariam muito mais economia. Nós já discutimos isso. Olha, essa é uma questão. Então, mas a gente sabe que por mais que ganhe, não fica rico não, com certeza. Ok. Quem manda um e-mail também aqui é Edelcira. Ela diz: entendo que uma nova ação processual contraria a súmula número 19 do STF. É inadmissível, no caso, abre aspas, segunda punição de servidor público baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. É verdade. A doutora Elba Mioto, ela é perita nessa questão criminal. Ela é versada, digamos assim, no direito penal, e ela está exatamente dizendo o que nós tínhamos dito antes. Esse processo é um processo natimorto, porque o cerne da questão, que é irregularidades ou é crime, porque na realidade na realidade também eu tenho essa mania, né, Raquel? Agora você vai começar a enumerar e a gente se pega fazendo isso. E isso aí, a bem ver de tudo, é exatamente o que nós dizíamos antes. Esses processos que começam, recomeçam, eles terminam em nada, porque uma vez discutido o cerne da questão, o coração, digamos, do processo, não tem como tu rediscutir a causa. E isto tem jurisprudência e súmula do STF, exatamente. Ok, eu recebi aqui uma pergunta que foge ao assunto, mas as pessoas querem saber, enfim, vai haver eleição para nova composição do Conselho Tutelar? Essa é uma área difícil, uma área espinhosa, né? O ouvinte quer saber, então, mais informações sobre isso. Bom, os candidatos a conselheiros tutelares de Chapecó foram apresentados na semana passada no auditório da Prefeitura. Cada candidato teve oportunidade de explanar as propostas que tem. São 28 pessoas disputando 10 vagas de conselheiro tutelar e outras 10 que ficam com as vagas de suplentes. A eleição está marcada para o dia 4 de outubro, das 8 às 17 horas. Então, enfim, eu entrevisto aqui os conselheiros tutelares e não é uma missão fácil. E, por outro lado, também a gente vive num país em que dá para se dizer, infelizmente, que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente jamais foi cumprido na sua íntegra. Se tivesse, talvez nós não tivéssemos a discussão que é tão acalorada em relação à redução da maioridade penal. Olha, eu vou encerrar o programa de uma forma bem diferente, porque nós vamos falar ainda de um outro assunto. Esse é um assunto bom. Porque até agora falamos em morosidade, falta de confiança, falta de rapidez, falta de agilidade. Eu sou muito desconfiada com isso, honestamente. Eu tenho sempre um pezinho atrás quando se fala em questão legal. Mas eu quero saudar o companheiro aqui de comunicação, Dércio Rosa, Jornal Sul Brasil. Bom dia, Dércio. Já vamos explicando nesse bom dia, né? Qual o bom motivo... É bom que tu tenha um bom motivo para vir aqui ao programa. Qual o bom motivo que tu traz aqui? Seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Indicondá. Bom dia, Palaoro, o Cláudio, né? Os nossos advogados que sempre estão nos defendendo aí, fazendo coisas boas, né? Das coisas ruins se faz as boas, né, Palaoro? É. Mas nós também trouxemos as coisas boas, junto com a nossa amiga Et, que é o pedágio da solidariedade que nós já há 4 anos atrás criamos. E como no Brasil só se copia, fomos copiados e virou uma prostituição nas sinaleiras, né? Por quê? Você acha que é demais? É muita. O pessoal muito pedágio? Eles podiam copiar, fazer alguma coisa diferente, né, Raquel? Alguma coisa diferente, criar uma coisa diferente. Não, mas copiar exatamente o que nós iniciamos a fazer há 4 anos atrás. Que são chamados, eu vou pôr no plural já, porque ocorre, são chamados pedágios pró alguma causa. Né? Exatamente. Nós criamos, assim, de vender o jornal Sul Brasil nas sinaleiras a R$ 2 cada exemplar, do dia, sempre num sábado, onde explicava cada instituição que estava recebendo esse pedágio. E nós dava o jornal 100% para a instituição. Era a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o GAPA, né? E a PAI. E agora nós estamos aqui com as pessoas aí que estão realmente precisando lá do Hospital Regional. E nós abraçamos a causa junto com elas e criamos um pedágio totalmente diferente. É um pedágio vendido antecipadamente, né, para os clientes, e depois nós vamos passar casa por casa e estabelecimento por estabelecimento doando esse jornal, fazendo uma coisa diferente, não na sinaleira, doando esse jornal e pedindo, se alguém quiser ele do Jornal do Dia, ele pode pegar para ler e também pode dar uma ajuda também com mais R$ 2, R$ 5, R$ 10, quanto quiser dar, com quanto quiser contribuir. Exatamente. Eu vou dar bom dia para Edia Lago, que é presidente da Associação de Voluntários do Hospital Regional do Oeste. Em tempos de Brasil, Edia, em que infelizmente muitas vezes se confunde filantropia com pilantropia, é triste, mas é verdade, em que se forma muita organização e tem ONG, o pobre brasileiro, que já desconfia do judiciário, do legislativo, do executivo, desconfia também muitas vezes de ações filantrópicas. O Hospital Regional do Oeste é uma referência para todos nós, né? Indistintamente. De que forma ele precisa de voluntariado? Que trabalho é esse de voluntariado que vocês fazem? Porque a gente imagina, não, isso é questão fechada, recebe verba, faz convênio com o SUS, etc, etc. Por que esse lado da filantropia? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes. A Associação de Voluntários do Hospital Regional do Oeste existe há 13 anos. Nós temos mais de 300 voluntários e o nosso trabalho é fundamental. Nós somos o braço social do hospital. E como tu falaste, em tempo de pilantropia, tem várias iniciativas louváveis, mas nós dizemos, a nossa entidade é local. quem contribui vai contribuir para os necessitados da nossa região, da nossa cidade. E nós estamos ali de portas abertas, onde vocês poderão ir fiscalizar, conhecer o nosso trabalho, acompanhar o que se faz, e não dá tempo para falar tudo o que fazemos, mas é um trabalho muito grande. E neste momento em que o Hospital Regional vai ampliar a sua capacidade em 50%, então a nossa responsabilidade vai aumentar muito mais. Se nós não fizermos, não produzirmos as fraldas, as cestas básicas para os pacientes com câncer, enxovais de bebê para as mãezinhas, mesmo o trabalho de pastoral, de recreação lá dentro do hospital, se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Então, ele é fundamental, ele é importante, e nós contamos com o apoio da comunidade. Eu brinco que nós somos uma entidade nota 100, sem teto, sem terra e sem convênio, né? Então, nós temos, estamos sem nada, mas com muita vontade de trabalhar e com voluntários maravilhosos, além dos nossos parceiros, como o Jornal Sul Brasil e outros, que nos permitem caminhar. O trabalho nosso é gigantesco e às vezes até eu me admiro de como nós conseguimos fazer tanto sem nada. Mas é com a ajuda da comunidade, é com a ajuda das empresas, das entidades que nós fazemos isso. Pois é, como é que é essa abordagem? Qual é o filtro? Como é que vocês percebem? Porque o Hospital Regional é uma cidade, e é uma cidade que atende a todas as cidades do Oeste Catarinense. E não vamos pensar que é algo fácil, tranquilo, não são números, são pessoas. Como é que se dá essa ação? Por exemplo, é na maternidade, é na oncologia? Vocês fazem uma triagem de quem está precisando de algum apoio? Porque sempre dizem, ah não, mas já está tudo certo, olha, o tratamento é gratuito. De que forma vocês abordam e com quem vocês interagem dentro do hospital? Nós temos várias formas de abordagem e além do hospital regional, nós atuamos no Hospital da Criança e no Hospital de Coronel Freitas. A abrangência do hospital regional é de 100 municípios e 1,5 milhão de pessoas. Esta é a abrangência do nosso trabalho. Então, por exemplo, nas fraldas, nós não produzimos o suficiente para todos os pacientes do hospital. É para os pacientes carentes. Então, nós entregamos no almoxarifado, vai para a farmácia, para os postos e são ali selecionadas as pessoas que necessitam. As cestas básicas, nós entregamos 100 cestas básicas mês aos pacientes com câncer, né, da quimioterapia e radioterapia, mas num universo de 2.700 pacientes. Então, quem faz esta triagem é a enfermeira-chefe, a nutricionista e assistente social. Nós, de maneira nenhuma, não nos sentimos capacitados de julgar que este precisa e aquele não precisa. Então, durante todo o tratamento, eles têm essa assistência. Os enxovais de bebê são identificados pela enfermeira-chefe da maternidade. Nós fornecemos para o Hospital da Criança vários materiais onde assistente social e enfermeira-chefe identificam os necessitados. Então, na realidade, nós somos um suporte. Nós temos braços dentro do hospital. E temos voluntários que atuam dentro do hospital, no Posso Ajudar, que recepciona os familiares. Temos um grupo da Caixa Econômica Federal, os Amigos da Alegria, que fazem recreação gratuitamente, que a gente teve algumas iniciativas que, no fundo, estão recebendo daqui ou dali. Nós, é tudo gratuito. Nós, pelo contrário, nós oferecemos, nós contribuímos, nós colocamos, inclusive, financeiramente várias pessoas para poder manter a entidade, porque os nossos recursos básicos são de um chá em maio e de uma ação entre amigos em outubro. Fora disso, é a solidariedade da nossa comunidade que nunca diz não para as nossas iniciativas. Olha, de uma forma muito objetiva, acho que a Edia conseguiu descrever aqui a essência do voluntariado. Porque tem muita iniciativa travestida de voluntariado, mas aí vem um convênio daqui, vem uma verba carimbada dali, aí o chamado terceiro setor se corrompeu faz tempo, então tem iniciativas muito boas, mas tem iniciativas muito complexas, que a gente não sabe bem aonde vai se chegar, se formos jogar um foco de luz em cima delas. No caso aqui, da Associação de Voluntários do Hospital Regional, é aquela coisa, um voluntário pode ser seu vizinho, pode ser seu amigo, nada lhe impede de fiscalizar ou de ser seduzido pela causa de acabar também entregando uma boa parte do seu tempo para isso, né? Eu às vezes vejo depoimentos de pessoas que dizem, nossa, o voluntário, que voluntariado eu é que estou recebendo, né? O meu dar a contrapaga é tão maior, o que eu recebo em troca é tão maior, que é algo que realmente seduz. Dércio, então explica pra gente assim, bem direitinho, como é que, quando, como, aonde, como é que vai funcionar, um resumo para que as pessoas contribuam para uma boa causa. Esse é o grande diferencial. E que está aqui, né? Os problemas estão no mundo inteiro. A gente se comove com crianças passando necessidade no mundo inteiro, mas essa é uma questão local. Aqui a gente pode ajudar. Dá um resumo pra gente, então, direitinho, data e funcionamento, etc. Depois dessa colocação da dona Edia, eu até fiquei até constrangido de falar, porque ela falou muito bem, parabéns, dona Edia. Tão quietinha, né, falou. É que realmente eles se dedicam. Eu estou acompanhando a dona Edia, ela sai junto nas empresas, entendeu? Para buscar, e ela não tem essa necessidade de estar se propondo a fazer isso. E nunca ganhou, pelo contrário, ela coloca ainda dinheiro dela, né, e da família e dos amigos. Então, realmente, nós escolhemos assim a melhor entidade para nós trabalhar junto, que foi a Associação dos Voluntários do Hospital Regional. Realmente. Mas nós modificamos o nosso pedágio de uma forma para que o pessoal consiga até arrecadar mais, né? Porque nós dispomos de um espaço no jornal. Quem compra, por exemplo, 500 jornal, ele vai pagar R$2 o exemplar antecipadamente. E nós damos ainda, além do jornal do dia que ele vai receber um espaço comercial no jornal, entendeu? Para que ele tenha um retorno comercial claro, também no seu dia. Produto. Exatamente. Então, nós estamos calculando hoje 10 mil jornal nesse dia que nós vamos distribuir, e já colocamos de forma diferente, não na sinaleira. Nós vamos colocar nas principais ruas de Chapecó, onde cada voluntário, no caso já se falando, cada voluntário que vai trabalhar, nós calculamos aí uns 60, 80 pessoas, e eles vão pegar, nós vamos distribuir em ruas, onde eles vão visitar casa por casa, estabelecimento por estabelecimento, doando esse jornal e dizendo para aquele que pega o jornal do dia, se ele quiser dar mais uma ajudazinha para a entidade. Então é uma doação. E qual é a data? A data vai ser agora no próximo sábado, né? Nós vamos fazer. Próximo sábado, a partir das 7 horas da manhã, nós estaremos já nas ruas. E depois nós teremos uma por mês novamente, no final do mês de outubro, no meio do mês de novembro, e mais um no início do mês de dezembro, né, Dona Edia? Então são 4 pedágios esse ano. A pretensão seria arrecadar aí 100 a 150 mil reais nesse pedágio todo. Esperamos arrecadar até mais, né, Dona Edia? Mas sim, não é fácil também, porque nós não dispomos de pessoal. Então, aqui nós estamos colocando, se tiver alguém que queira dar uma caminhada no sábado, ou se colocar à disposição de nós estamos recebendo. E procure onde? Porque, honestamente, assim, não é brincadeira, não, a gente brinca, a gente tenta descontrair, às vezes os temas são pesados, mas de coração. Quem não tem nada agendado para o próximo sábado, diz, olha, eu quero caminhar um pouco para Chapecó, eu quero me inteirar da situação, quero conhecer as pessoas, eu quero bater na porta, eu quero conversar, né? E contribuir. Faz um contato por que telefone? No 3321-9644, né? Ou então pode ser diretamente com a dona Ed, né? Com a associação, ou diretamente com o Jornal Sul Brasil, que todo mundo conhece e sabe onde fica, né? E sábado, quem tiver disponibilidade, que queira caminhar, o Palaoro é um cara que gosta de caminhar bastante, né? Que sabe o Palaoro, né? Quem já sabe não o Palaoro esteja lá às 7 horas da manhã. Bom convite. O Cláudio também, né, Cláudio? Então, às 7 horas da manhã, no Jornal Sul Brasil, estaremos distribuindo as ruas certinho, o mapa das ruas, com duas pessoas cada rua, e a quantidade de jornal de cada pessoa que vai pegar também, vou botar embaixo do braço e sair a vender jornal. Que legal, olha, obrigada pela participação. Edia, já lhe parabenizando, eu brinco que às vezes a gente se envolve em ações sociais e fica incomodativo. Eu brinco com os meus amigos, em épocas que eu estou atuando socialmente, né, tá na rua, diz, ó, não adianta fingir que não me viu, não foge, não atravessa, porque eu te vi, eu vou te perseguir, porque eu quero falar contigo, né? A gente já fica até mesmo, o pessoal já foge, já finge que não viu, digo, não, eu lhe vi, vamos conversar, porque tenho algo para você. Foge muito de você, Edia, na rua? Não, na realidade, a nossa entidade, eu digo para minha turma que nós pensamos que a nossa entidade é a melhor de Chapecó. mas existem outras 200 entidades que pensam a mesma coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O comércio, a indústria é muito solicitado, às vezes exageradamente. Vocês nunca vão nos ver pedir na época de Natal, de Páscoa, de Dia da Criança, ou nós fazemos o que temos ou não vamos pedir, porque as outras entidades a gente sabe que vão. Então, nós temos outros trabalhos. Nós pedimos em maio, no chá, em outubro, na Ação Entre Amigos, ao valor de R$1,00, mas com prêmios muito bons, que vale a pena. Nós lucramos na quantidade, no volume. E nós temos um artesanato de alto nível, que é vendido, então, em bazar, de muita qualidade. Também não é legal tu colaborar e depois ver que lavou, acabou, ficou ruim. Claro, que é uma coisa descartável. Nosso artesanato é de alto nível. Temos o setor de costura também. Nós temos os setores... O pessoal se dedica muito. Então, nós... focamos nesses eventos. Estamos também com um curso, este sim, com convênio com a Fundação Banco do Brasil, na segunda-feira pela manhã. É um curso para as detentas do regime semiaberto, duração de 1 ano. Elas vêm até a nossa sede, estão tendo um curso básico de modelagem e costura. Elas vão sair com um diploma validado no MEC, através do Centro de Estudos do Hospital Regional. Vão sair com uma máquina de costura, tesoura e régua de cava. Elas saem com uma profissão. Com muita alegria, temos uma, a gente chama Índia, do município próximo, que já está empregada para fevereiro. Então, alegria, nós estamos recuperando realmente essas pessoas. Estamos com um grupo nas quartas-feiras à noite fazendo fantoches. Vamos fazer em torno de 500 fantoches para doar Dia da Criança e no Natal. Então, nós criamos os nossos presentes e recebemos doações. Várias pessoas nos procuram, daí a gente pede e diz o que falta. Mas nós tentamos não ser assim repetitivas. A gente cuida para não também as pessoas não ficarem sobrecarregadas, né? Então, de nossa parte, nós tentamos. E nós, na realidade, Raquel, eu digo para elas, nós temos salário. E o nosso salário não se mede, é o Deus lhe pague. Olha, isso é a medida. É quem entra em contato com o voluntariado, é o que eu digo, isso se repete, né? Não é lugar comum, não. É um sentimento, é um retorno muito grande. É bom saber que, na medida de tantas impossibilidades, se fez uma pequena diferença. Obrigada para vocês. Muito, muito, muito boa sorte, né? Então fica o convite, quem quer caminhar, quem quer aproveitar, vamos lá, coloca um tênis e saia por aí, né? Tenho certeza que o retorno vai ser bom, né? Ou também colaborar, é claro, né? Muitas vezes a pessoa, olha, caminhar eu não caminho, mas eu posso colaborar, já ficou aqui. Já ficaram os dados aqui para contribuição. Eu encerro aqui com a participação dos nossos advogados no plural, que nos falaram, num primeiro momento, claro, fizeram um contraponto, é um exercício de direito de resposta, mas navegamos um pouco também por esse... desculpa, mar de impossibilidades, né? Que é a questão jurídica no Brasil, eu acho muito complexa. Realmente, para mim, foge a compreensão. Eu acho que precisa viver mais umas vidas para entender bem a regra do jogo. Cláudio Palouro, obrigada pela participação. E, enfim, será que pretende, por exemplo, dar uma caminhada no sábado? Obrigado, Raquel. Na realidade, é um bom convite, com certeza. Fica aí a dica, né, para o pessoal que quer ajudar. Sábado, em contato com o Sul Brasil, né, e com a dona Edia. E agradeço a participação aí também. Ok, obrigada. Obrigada. Foi a estreia do Palouro Júnior aqui. Luiz Palouro, veio aqui um recado para a gente terminar, que diz o seguinte, nos deseja um bom dia e diz, Palouro, olha, eu acredito que o senhor deva defendê-los, mas essa administração já cansou a sociedade chapecoense, é o que ele compreende do momento atual e tem, né, claro, a gente tem N interpretações e todas têm, claro, o seu valor. Claro, óbvio, natural, né? E num debate mais ainda, né, Raquel? Cada com um tem certeza. Sua opinião. E não tem como, digamos assim, dizer que um está certo e está errado. Agora, as administrações, normalmente, a cada 4 anos, elas se submetem ao sufrágio popular. Então, o ano que vem terá eleição. Aqueles que não gostarem votam contra, os que gostarem votam a favor. E certamente assim prossegue a democracia. Em suma, em relação à questão jurídica, Raquel, eu gostaria de dizer uma coisa para finalizar. Essa questão que se discute na Câmara de Vereadores, tira a secretária, não tira a secretária, o ex-prefeito é isso, é aquilo, isso é uma discussão política. A discussão jurídica se dá dentro dos autos. E o que não está nos autos não está no mundo. Na realidade, se nós fizermos exercício de possibilidades, utopicamente, claro que sempre tem alguém que acha que pode ser condenado, que o outro, o adversário, pode ser condenado, e o amigo... que ele deve ser absolvido. Então, A discussão é dentro do processo e não na Câmara de Vereadores. Ali só um bumbo político, digamos assim, para que as pessoas reverberem o que está na sociedade. Mas se admite a discussão jurídica do caso dentro do processo, né? Muito obrigado. Ok, fizemos então a nossa parte nessa manhã de segunda-feira. Como sempre, para você que nos acompanhou, obrigada, né, pela sua companhia. Um ótimo dia. A gente se despede e retorna amanhã. Um abraço e até lá. Super Conta AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.